taxiando no pátio principal até o ponto de espera da pista 1-0. Está autorizado táxi atrás do Passaredo até o ponto de espera quando lá chame torre 1-8 decimal 95, ajuste 1-0-2. Era da 10 própria. Utilizado na área com a pista 1-0. Vento, uma centena com 1-0-9. Passaria do 2-2-2-3. Vai decolar o 1-0, 2-2-3. Águia Costa, está autorizado alinhar e decolar a pista 1-7. Vento, uma centena com 1-0-9. Bravo, risco, cruzado, ele é manter pistão zero. Passaria do 2223, decolado aos 38 km controle de frequência 1-9-35, bom dia, bom voo. 1935, passaria do 2223, muito obrigado, tenha um bom dia também, senhor. Marca até o uniforme, ciente, autorizado iniciar o reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok, autorizado. Chamar para ingressar no pátio principal. Mike, controle de forma. Controle de frequência 1-9-35. Vai chamar controle de 1-9-35. Tem nível de voo. 1-8-0, mantém o perfil da saída Arbor. 1-8-0 no perfil da Arbor. É, o senhor poderia liberar a gente das restrições, o 2223? É, restrições de altitude? Restrição de altitude. Afirmativo, mantenha o perfil da subida. O 2223 liberado da restrição de altitude para 15 mil. Nível 100, 15 milhas. 2223, muito obrigado, senhor. Controle ao Papa Romeo Mike Acosta. Papa Romeo Mike Acosta, visual para Manati, reporte Farol da Barra. Vai reportar Farol da Barra, mais tarde para IDCT para Manati e atenção para 2000. Na parte da décima milha autorizado 2000 pés, direto Manati, Mike Acosta. Ok, a partir da 10 milha autorizada, uma correção são 3 mil pés. A partir da décima milha está livre. Acosta. 1759, chame Recife em 1251. S25 decimal 1759, pode voar direto 30. Chame Recife agora no 759. Certo. Decimal 95, ajuste 1093. 1013, autorizado no taxi aí, que eu consigo pode ter dar 1-0, chama de 2-2-9. 1013, 5384, solicita 230, voa Maceió direto. 5384, inicialmente um nível de voo 190, aguardando Maceió, 5384. 5384, obrigado. O Bravo que Luiz, que seu solo aos 4-2, confirma vai estar de 4. 384, reautorizado nível de voo 230, suba e mantenha com a proa de Maceió. Maceió 230, obrigado, 5384. Controle, 2223 a passarela. Prossiga. O senhor coordenaria pra gente com o Centro a proa direto de Vitória da Conquista? 2223, suba e mantenha nível de voo 180, voe direto Conquista. Muito obrigado, senhor. Da pista 1-0, quando lá chama o torre 118.95, ajuste 1-0-3. Ok, via pátio, Índia, quando espera chamar a torre 1895, azul 4234. Obrigado, senhor, bom dia. Obrigada, bom voo. Obrigado. Já atingiu 5 mil, acho que é 6225. Mike Acosta, ciente, aposta no ideal para descida. Bom dia, é o OTAN 3179, Singer 6, para autorização, Guarulhos 340, Juliette. Ajuste do altímetro no 0-3. 2000 descendo, é, autorizado ILS, 1013, padrão, o chalé é 25. ILS com 755. 755 chama a torre em 1895. 1895 com 755. Bom dia, com 755, 2 milhas de terra. 755, continua a aproximação. Alô, 1649, decolado, 44, chame controle, frequência 1993.5. 1935. Dia. Controle Salvador, o gol 1649, bom dia. 1649, suba e mantém nível de voo 360, saída da Elvo. 360 da Elvo, 1649. Está autorizado o reboque, portão 05. Ok, após a passagem do azul, está autorizado até o portão 05. Mike, o telefone. Foi 320. Afirmo. Confirma no 649, foi essa a solicitação? Afirmo, 320 como final. Gente, aguarde. Obrigado. Mike, Juliette, Romeu, prosseguiu. Até as proximidades da Federação, vai permanecer na escuta permanente 500 GS. Gente. Mike, Juliette, Romeu, tem condições virtuais para. Federação, o ajuste do altímetro em Salvador 1013, informe para o cruzamento do sinal da 190. 1093 no ajuste, inicialmente não vai ser necessário o cruzamento da 190, reporta quando mais próximo na Federação. Xander 6225, completa a final pista 10, torre 1895. 1895, vai chamar a torre, a Xander 6225. Torre Salvador, a Xander 6225, tá full ILS. Xander 6225, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Azul 4234, está reautorizado, vai manter posição devido à aeronave Fokker 100, passando externo no momento. Infelizmente, o voo ainda está livrando, não sei se ele vai levar a delta ali, só mantém posição, por favor. Papá Romeu, uísque bravo, uísque, chame Recife em 1254, corrigindo, 1265. 2565, obrigado. 219, saída da Euluda, Porsche, direto bridge, aciona 5456, controle 119.35. Copiado, Guarulhos aprovado, 340, via pelo 16. Decolador 10, curva direita da Euleda Bridge, 5456 no transponder, 1935 no controle, 3179. São 3179, cotejamento correto, chama para posicionamento. Copiado, obrigado. São Salvador, bom dia, gol 1755, sua pista na sua escuta. Luna 755, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, ponto 7. Controle Salvador, Papa 12, pela risca. Recife 12685. Valeu. Salve Salvador, mais pra Canisó. Conclui o reporte na posição 5. Gente, bom dia, Maica Telefone. Bom dia, bom trabalho. O Mike Acosta está acima de 2.500. Permanece sob controle deste APP 1013, ajuste a porte para descida, Mike Acosta. 4234, ali mantém pistão a zero. Xerega 225, solo 50, Oliva Direito, some solo frequência 1219, bom dia. Bom dia, Oliva Direito, 219, Xerega 62. O Xené 6225, bom dia, estou autorizando o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette. O 6225, com o Xené. Voo no 649, controle. A escuta na 649. Chame Recife em 1251 no voo no 649. Recife 1, pode ver? Recife 1251. Fica obrigado. Aeronave 6312, desça e mantém nível de voo 050, mantém a start e mostrar para a esquerda. 1013 é o ajuste e ele é X-ray. O Xené 6225 está autorizado ingresso na Juliette, portão 0141. Ingresso na Juliette autorizado, portão 0141. O Xené 6225. Bom dia. Controle Salvador, azul 4234, tem bola boa. Azul 4234, contato, radar, vigilância, atenção. Última aqui acústica, frequência livre, 1013, ajuste, autocoordenação para pouso no local. Salvador 31979, puxa a sinal, Finger 6. São 31979, autorizado, puxa acionamento, chamar táxi. Chamar, obrigado. 49 desça e mantenha-nos de voo 050 na chegada a Man 4299. Passaredo 2223, chame Recife na frequência 1260. Ataque 731979. 198 a bordo, Galeão 350. Tá 3179, autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre em 198.95, ajuste 10.03. Copiado, 1013, o ajuste Pátio Índia, ponto de espera da 10, quando lá 1895, obrigado. 3179. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1013, livre LS, acuse o localizador. 2000 pés, 1013, tá livre LS, acusará 6312. 6312, liberado da restrição de altitude e velocidade em TAP. Liberado da restrição de altitude, 6312. Bom dia. Fala, Manu, ok, é 9.7 é o combustível, tá? Só confirmando, tá transmitindo na frequência do solo. azul 4234. Azul 4234, chame Recife, em 2685. 2685, bora. Voo 1887, nível 370, está pronto para cópia? 10 pronto para decolagem. Frisado, tem aí decolar pistão 0, ventinho do 0 graus com 1-09. 7 livre aliás, decolando 1-0, 3179. Transição Caju, aciona 5470, controle 119.35. Autorizado Recife, 370, via Peruísque 58, decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puga, Caju, 5470 no transponder, 119.35, voo 1877 na posição 3. 1887, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Corrigindo o voo 1887, vai apontar para puxa acionamento. 3304, desça e mantenha nível de voo 04, Coelho 050, na chegada Bonfi. Então 3304. Tiana 3179. Tiana 3179, decolada 0454, de frequência 19, decimal 35, bom dia, bom voo. 1935, obrigado, boa semana. Bom, que chegada bom. Júlio, bom dia, 3179, decola 0 da El, cruzando 1600. 3179, contato radar vigilante, sobe e mantém nível de voo 340. 340, possibilidade da Elfiel. Não tem um perfil ainda, tá 3179. Sim. 142 as voltas, prosseguir descido. Salvador, 142 as voltas. Sim. Azul 4299, prosseguir no descido. 4299, desce e mantenha 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS, 1013, acuse localizador. Ajustado 1013, autorizado ILS 7B, reportado no estabilizado, 4299. Estabilizado 6392. 6312, torre 1895. 1895, 6312. Salvador, chama 63, vamos ver se transfere estabilizado. 6312, quando o trem pousou já travado? Ainda não. Confira, ainda não? Ainda não. A gente reporte o trem pousou já travado, a autorização de pouso. você travou, minha 392. Gente, vive pouso pistão no zero, em Atma Centeno, com 89, deixa na EME 392. Vem com 8, vive pouso, minha 392. Voo 9083, pronto, cópia. Voo 9083, autorizado com fins, via Pizulu 16, nível 380. Decola da 10 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge. Aciona 5476, controle 119 decimal 35. Voo 9083, sente portão 8, contagiamento está correto, chama para puxa acionamento. Xanai 6312, seu solo ao 08. Dobrar à direita, chame solo frequência 121, decimal 9, bom dia. 3219, bom dia. Azul 4299, chame torre 1895. 1895, obrigado, uma folha. Oxanema 312, bom dia. Autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 62, Pátio 1. Alfa Juliette 612, 631. Reporte no marca do estano, que a gente vai baixar o travão. 4297. Trip 5217, ponto de alto. 5217, mantenha 4 mil pés, 1013 na chegada bom. Chegada bom, 1013 até 4 mil pés. Possibilidade de voadona, pelo. Prima, viatura? Temperatura. Ah, perdão, temperatura 30 graus. 30 graus, obrigado. Antena Pro de bom, algum recomendo a velocidade? É liberado. Azul 4299, final 4 milhas, baixo travado. Azul 4299, autorizado pelo pistão 90, reta uma centena com 8 mais. Gente, já foi o pistão 90, 4299. Antijo 0503304 desta para 2000 pés, autorizado final procedimento ILS X-Ray QNH 10013. Ok, reportará estabilizado no ILS X-Ray 3304 desta para 2000. Tá 3179, chame Centro Recife, 125 décima 1. 251, obrigado. Vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 225, limite da proa QDMIC 1110, Simbra. Curva esquerda, proa 225, limitado pela? Pelo QDMIC 1110, Simbra. Foi pelo QDMIC 1110 de Simbra. Azul 4299, bom dia, autorizado táxi Vialfa, reporte antes da Juliette. Então, por gentileza, vamos lá para o 5217, para o limite dessa, a limitação é... Cinco, dois, um, sete, que é da Mike, 110 de Simbra. Ok, 110, obrigado. Mike Aquático, professor. Sente para o Mike Aquático, mantenha sob condições visuais, reporte a 20 milhas do R. Salvador. Azul 4299 está autorizado ingresso na Juliette, portão 09, atente ao Falme, no travesse portão 08. cancelar e proceder como IFR. Ed, Papai Romeu, Mike Acosta. Papá, Mike e Juliette Romeu, prossigo. Salvador, Bravo Papá. Prossiga. Perdão. Bravo, que Luiz, que confirme, toque remetido a Vera Cruz. No noite desse mal, 95. José da Cico, Bravo. Luiz, que voo local, toque remetido em Vera Cruz, 1000 pés, decola da 17 com curva pela direita, segue corredor Axé, aciona 0116. Controle 119.35, torre 118.95. Autorizado pouso pistão na 0, soma centena com as anões. Autorizado pouso na 10, tá 3304. Informação. Ok, eu ADC 72 mil pés. Guardando o teu final para a interceptação, ok? Responder. Bravo que Luiz, que o corrigimento está correto para acionamento e táxi, torre 118.95. Rádio ok. São Salvador, gol 1887, na posição 3 para pushback e acionamento. 1887, está autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. A gente vai contar para o táxi 1887. Controle trip 5207. Trip 5217, ciente, mantenha presente pro será vetorado para o final do curso do localizador. Trip 5217, curva à esquerda pro 170. Esquerda pro 170, 170. Liga branco, Luiz, prossiga. Trip 5217 para o curso localizador, curve à esquerda pro 130. Estabilizar. Trip 5217 faz curva esquerda pro 130, 130 para interceptar, reportará estabilizado. Novembro Yankee Mike confirma, vai decolar a visual, fazer o procedimento instrumento com controle. Gol 9083 em coordenação com a equipe de salvo, chama para o táxi. Azul 9978, autorizado a chegar da Mari, desce para nível 050. Quer negar 10013. Fala, muito bom dia, até 3304, lembrando. Até 3304, autorizado táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportagem, direção de Juliette, 3304. Estabilizando lá. que o teu Copa Vista 5217, da preto. 5217, chame Torre, 198.95. Torre 2895, bom trabalho. Papapá, Mike Juliette Romeu, visual, curtir a Índia, Eco Índia. 33, controle 119.35, Torre 118.95. Papapá, Mike Juliette Romeu, na escuta do controle de Salvador. November Yang Mike, cotejamento correto para acionamento táxi, torre 118.95. Polícia autorizada, táxi, chame no ponto que para pronto. Para o táxi, POB 96 a bordo, 96 a bordo, 6 horas e 55 de autonomia, alterna Natal. 1887, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 0 no 3. Via Índia, ponto de espera 10, 1895, com ajuste padrão, voo no 88. TAM 3304, está autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, TAM 3304. Salvador, bom dia, 1887, aproximando o ponto de espera da 10, está pronto. Torre Salvador, 35217, passou acima, baixado e travado. Bom dia, boa noite, 37, mantenha a ponto de espera. Será, bom dia. 5217, vento 120 graus, 99, por autorizado, pista 10. 5217, autorizado, obrigado. Papá Mike Juliette Romeu, frequência livre. Minha nova emerente Mike, acione e chame para o táxi. Meu Mike Eco Oscar, desça para 1 no meu pés. Reporte visual do campo. Sua autonomia com onda 3-2 abaixo. Gol 9083. Autorizado táxi via pátio principal Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118.95, ajuste no 0 no 3. E aí, ó, 4.3, mais ajuste, gol 908. Ali mantém, abordando a pista livre no 987. Ali mantém, o 987. 5217, solo 25, chame 129.9. Ok, 1219, grato. Paulo Salvador, bom dia, 3517. 5217, muito bom dia. Autorizado táxi via Alfa, reporte Extra Gillette. 987, autorizado a decolar. Pista 10, vento 120 graus, 10 10. 1887, ainda. 10. Queira confirmar o vento, por favor? 120 graus com 9 nós. Também decola, 1887. 10 do sol para 1500. Acelerado pronto na pista, no 7. Solo Salvador, bom dia. O Oceané 6225, seguinte da Juliette. Pronto, conta. Oceané 6225, Juliette confere. Autorizado Brasília, via Pizulu 17, nível 320. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Saída Arbo, transição Elefa. Aciona 5504. Controle 119 decimal 35. Autorizado Brasília, nível 320, vai decolar da 10 com a primeira curva direita. Saída Arbo, transição Elefa, via Pizulu 17. Responde 5504 e o controle 119 decimal 35. Oceané 6225. Oceané 6225, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamará alerta para puxa acionamento, 6225. Tribo 5217, autorizado ingresso na Juliette, remota 05, pátio 3, atente ao sinalizador. Ok, remota 05 do pátio 3. Vamos para o sinalizador 5217. Gol 28, chame o controle, gol. Controle 28, decolado, gol 1887, vai chamar, obrigado. 9083, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 mais. Autorizado decolar, 10, gol 9083. O 1887, contato radar, vigilância, mantém o perfil Puka. Contato radar, perfil Puka, gol 1887. Autorizado, tá? Me chame no ponto de espera, pronto. Capitão Bravo Luiz, autorizado decolar pista 17, vento 1 centena com 9 nós. Azul 9978 após o TAP, pode completar o ELEC? No corrigindo, azul 9978, desce mantém 2000 pés, livre LS, acusa localizador 1013. Ok, 2013, estará no ELEC do 9978. Gol no 887, tem condições de voar o meu Fox 18? Afirmativo, Romeo Fox 18. Ok, voando Romeo Fox 018, gol 1887. Muito agradecido, voo Romeo Fox 018, gol 1887. Controle Salvador, gol 9083, decola da El. 9083, contato radar vigilância, ascensão 380. 380, gol 9083. Mike Acuosca, chame a torre 118. Corrigindo, mantém a minha escuta ainda. Mike Acuosca, aguarde transferência. Controle, gol 9083. 9083, prossiga. Possibilidade de voar a bridge? Mantém. tem o perfil da subida, 9083. Tem. Mike Eco Oscar, que está retornando pelo corredor Axé. E chama o controle de 935, como voo. Whisky, suba e mantenha um no meu 10.013, segue corredor, observe a aeronave helicóptero no sentido contrário, passando Itapuã, 500 pés. Ok, na realidade a aeronave ainda encontra-se em patamares. Mike Acosta, controle. Escuta, ciente da aeronave que aconteceu. Ok, aeronave agora passando o farol da, de Itapuã, é um Charlie 150. Visual com o mesmo. Aguardando instruções para pouso, Mike Acosta. Mike Acosta, aguarde cruzamento com a aeronave para transferência junto à torre. Ok, Mike Acosta vai cruzar o cruzamento. Meu Mike Acosta, chame a torre 1895. Torre azul 9978, foi teu contato. Mike Acosta, torre 1895. 895, azul 9978, livre LS, torre 1895. 1895. Ano também, escaldo farol. Gente, Mike Acosta, tem condições de agilizar para a cabeceira no 7? Ah, sim, um ativo. Maravilha, está autorizado cruzar a final da 10. Carro Embraer da Azul a 2 milhas de externa, agiliza o cruzamento e reposte no solo controlado da cabeceira no 7. Entre superfície é uma centena com 8 nós. Agilizando agora o Mike Acosta.